Eu fico toda excitada quando vejo ele assim. De mochila nas costas, passando de radinho. Vai, vai, criminoso, me come gostoso. Vai, vai, criminoso, me come gostoso. Eu fico toda excitada quando vejo ele assim. De mochila nas costas, passando de radinho. Vem, vem, vem colocando, vem colocando.